viola ele, Ramon Ribeiro. Paleta de ouro, sou teu fã. Para pra pensar se a gente é acidente, se foi por acaso que o beijo rolou. Deve ser coisa de Deus na minha frente, porque de tantas bocas a nossa encaixou. Você nem precisa preocupar, amores eu vivi, mas todos me levaram a você. Esse tal amor que eu nunca vi. Só preciso de você, só você, lhe dando a tela sentada. Seu bumbum me faz querer, sem querer, querendo te ver pelada. Só preciso de você, só você, lhe dando a tela sentada. Seu bumbum me faz querer, sem querer, querendo te ver pelada. Joga pra cima, vai, vai, vai, Jack Chan. Sou teu fã. Você nem precisa preocupar, amores eu vi, mas todos me levaram a você. Esse tal amor que eu nunca vi, enfim. Só preciso de você, só você, e dando aquela sentada. Seu bumbum me faz querer, sem querer, querendo te ver pelada. Só preciso de você, você, e dando aquela sentada. Seu bumbum me faz querer, sem querer, querendo te ver pelada. Vai, e vai mozão, batendo o bumbum no chão. Vai mozão, batendo.